Gustavo Mioto e Ludmilla, já disponível em todos os lugares desse mundo. Canta assim, ó. Você deve tá bem e eu não tô legal. Reticências pra mim, pra você, ponto final. Hoje o céu tá azul, pelo menos lá fora, porque dentro de mim tá chovendo faz hora. O meu apê tá totalmente alagado, o nosso amor tá quase morrendo afogado. Eu tô ilhado em cima do colchão do quarto, vendo você se aventurando em outro barco. SOS, meu coração tá indo água abaixo. Alô, Lud, canta pra gente. Pra quem já aprendeu, pode cantar sem medo. Eu quero ver vocês cantando assim. Como é que vai? Você deve tá bem e eu não tô legal. Reticências pra mim, pra você, ponto final. Hoje o céu tá azul, pelo menos lá fora, porque dentro de mim tá chovendo faz horas. Quem já aprendeu, vem assim. O meu apê tá totalmente alagado, o nosso amor tá quase morrendo afogado. Eu tô ilhado em cima do colchão no quarto, vendo você se aventurando em outro barco. O meu apê tá totalmente alagado, o nosso amor tá quase morrendo afogado. Eu tô ilhado. Meu coração já foi por água abaixo. Ludmilla. Tá atendido, tá atendido. Agora sim, pode seguir.